Nossa, amor, o jantar foi maravilhoso. O prato estava divino. A sobremesa, então. Obrigada pela surpresa do Dia dos Namor. Ué, mas a saída é pra lá. É que eu tenho mais uma surpresa reservada para você. Noite dos Namorados no Mercury BH Lourdes. Jantar com menu especial para ser saboreado a dois. Aproveite também as condições exclusivas da Diária Casal. Faça sua reserva 3298-4100.